está tudo azul, o caminho está aberto, sopra o vento sul, tudo dando certo. Nossa caminhada neste belo dia, não vai ter mais nada, só muita alegria. Para frente, vamos caminhar. Que prazer, que alegria é excursionar. Para frente, vamos caminhar. Que prazer, que alegria é excursionar. Um alto foi dado pra gente descansar. Um riacho ao lado canta sem parar. Que felicidade caminhar assim, longe da cidade, nos campos sem fim. Para frente, vamos caminhar. Que prazer, que alegria é excursionar. Para frente, vamos caminhar. Que prazer, que alegria é excursionar.